do recorde 2014. Aí. Seu maior inimigo é você mesmo, né? Quando as pessoas descobrem que seus maiores problemas são elas mesmas, aí fica mais difícil de resolvê-los. Porque elas descobrem que são mais fortes do que imaginavam. Observai a nossa espécie em demasia. Quem sofria viu a via que podia. Já não entendi o efeito e manter a mente. O corpo crias de algo que vicia, se afastando do mais puro enquanto consome. Se atrofia, sempre há um responsável. Um placar que é revogável. Não me aluno, lê esse quadro em que eu sempre estive estável. Mentiro na estrutura, né? Loucura é matemática. Status quo, teoria, afasia na prática. Conspiração da África, verdade enigmática. Além do quem das margens surge poesia. Poetas em suas fábricas. Busquei nos livros, mas só aprendi. Quando me arrependi, só se escreve em si. É que tem validade pra viver até tarde, antes que estrague, sem ser covarde. Essa busca de sensações representa nossa vontade. No inferno da cidade, com pouco anos de idade, sendo parte da mudança, contradigo a sua mensagem. Até agora tenho ouvido apenas as razões do louco, de uma alcateia faminta, cujos argumentos La Fontaine. Venho a esta comissão como testemunha de um tempo de subversão de valores, no qual, na sátira de George Orwell, fala-se em verdade. Inferno quente, inocente, presente, quieto. Espaço, deceptor, desmoralizou como fossem meus pés do concreto. Nada por prédio, digamos. Passo na estrada apertada, rumo e não arruma nada. Sorte não é pra todos destinada. Cidade é o que expressa, é o reservado. A mim faço, no trago mago. Se acalmo, fardo, dispenso o fim. Do fim, talvez tu explique, disfarce do aplique. Ah, tormento de brinde, fato é o convite do piquenique. Mostre o meu motivo desse espanto. Uma célula do monstro, eu canto forte pra esse canto, não. Não espere que eu te conte o segredo, parça, não existe segredo. Se a intimidade com medo, se faço parte de enredo. Meu Deus, suplico, ah, meu Deus, suplico. Pois com você não preciso de documento. A cadência de monstros, vago em cidades. Pois lábios contam mentiras, mas olhos contam verdades. Contam verdades. Episódios, acumulação de ódios. Lotado em meu quarto módico. Aqui não tem espaço pra pódio. Aqui não tem espaço pra dor, espaço pra psicológico. Eu moro na mente de alguns, é minha mente ainda um lugar inóspito. Às vezes me vejo tão são, quando me faltam alguns sentimentos. Ou eu nem tenha, devo ter perdido nos primeiros relacionamentos. Mulheres que me querem tanto, olhem diretamente pros meus olhos e verás que eu consigo rapidamente transformar tesouro em tijolos. Ainda que eu seja tão intrépido, na vida todo dia eu trepido. Cada dia que se passa é um século. Eu não caio porque eu nunca fui incrédulo. Me diga o que vem escondido atrás da medalha de honra ao mérito. Conforto a ponto de fazer um compositor deixar de ser inquieto, nada discreto, mano. Ah, se eles soubessem o preço que se paga por achar que tá sempre certo. Não precisar de ninguém por perto mais, antes que eu me acomode mais. Ontem eu citei benefícios, hoje é o dia de citar apenas sobre os efeitos colaterais.